Miguel Freitas. Olá, bem-vindos ao Planeta Rock. Está no ar mais uma emissão ao longo da próxima hora com clássicos de galáxias distantes. Começamos com Derek and the Dominos, Layla, e agora quem avança é o boss Bruce Springsteen. Para recordar, fica Born to Run. Born to Run, Bruce Springsteen na órbita do Planeta Rock. Já a seguir há muito mais para ouvir, não saiam daí. Planeta Rock. light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission bell. But I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. We'll be right back. reserva obrigatória no Hotel Califórnia dos Eagles esta semana. Este é o Planeta Rock em órbita, todas as semanas nesta estação e neste mesmo horário. Já sabem que estamos no Facebook, Planeta Rock by Miguel Freitas. É só procurar pela página oficial do programa e, se ainda não são fãs, depois é só fazer like. Ok? Vamos a isso? Seguimos em frente agora com a Rolling Stones, Onky Tonk Women, depois temos os Bad Company. Sun and moon, and they will shine.

Beto de Bono no Planeta Rock, já a seguir está aí a última parte da emissão de hoje. Planeta Rock. Rock and Roll Band, praticamente no final de mais uma emissão do Planeta Rock. Volta à órbita desta estação na próxima semana com clássicos de galáxias distantes neste mesmo horário. Já sabem, durante toda a semana sigam-nos no Facebook Planeta Rock by Miguel Freitas. Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. your President Nixon. Do you remember the bills you have to pay, or even yesterday? You ain't a pervert, you ain't a hustler. A pimp's got a Cali and a lady's got a Chrysler. Rick's got the Stagger, Wayne's got a Soul Train. Mama's got tramps and look at your hands. Make me break down and cry. Oh, Lenny, I want the young American. Young American. Young American. I want the young American. Oh, I want the young American. Young American. Young American. I want with you. You can call it thunder, the lonely day. Rock. By Miguel Freitas.